O delegado Marcos Araguari de Abreu conversou com a equipe CBN sobre o homicídio e a tentativa de homicídio registradas na madrugada da última segunda-feira no Jardim Nacional. A situação foi na rua Tangará e Patrícia Serafim, de 35 anos, foi encontrada caída no portão da residência. Valdir Dornelles foi ferido com golpes de faca, socorrido pelo SIAT e levado à casa hospitalar. Nós agora conversamos com o delegado sobre o caso. Sim, nós já havíamos divulgado a elucidação desse crime. Havia algumas testemunhas na cena do crime que apontaram o Daniel Silva Barbosa como sendo o autor das facadas que tiraram a vida da Patrícia Serafim e também que ocasionaram lesões em um outro rapaz que estava no local do crime por ocasião do homicídio. Esse fato, então, já está esclarecido e a novidade que nós temos nesse inquérito policial é a apresentação do autor do crime espontânea que aconteceu na quinta-feira pela manhã aqui na Delegacia de Homicídios. Qual a versão? O Daniel Silva Barbosa se apresentou juntamente com seu advogado. Ele estava demonstrando bastante arrependimento pela prática do crime. Isso ficou bastante nítido. Ele não respondeu, no entanto, nenhuma das perguntas que nós formulamos. Ele optou por permanecer em silêncio. No entanto, de maneira extraoficial, de maneira informal, ele nos contou que era efetivamente marido, né, da Patrícia. Foi essa palavra que ele usou aqui informalmente para os policiais. Mas também não deu nenhuma explicação a respeito da motivação do crime. Pelo conjunto das provas que nós colhemos, nós imaginamos que realmente o crime foi eminentemente passional, foi um crime de ocasião, ele não planejou o crime. Ao que tudo indica, ele percebeu uma traição por parte da mulher e acabou então perdendo a cabeça, por assim dizer, e efetuando os golpes com uma faca contra ela e contra a pessoa que a acompanhava na ocasião. E nós sabemos que nesses casos é muito provável que outros indícios dessa ação não planejada por parte dele tenham que ser colhidos para confirmar, é claro, que ele agiu sob domínio de violenta emoção. Mas nesse momento nós já temos quase que certeza que realmente ele não planejou esse homicídio, que foi realmente um crime praticado devido ao estado emocional dele quando surpreendeu a mulher na situação de traição que nós já mencionamos. Ele estava sob efeito de bebida alcoólica? Não respondeu essa pergunta, não temos como comprovar esse fato, uma vez que não há nenhum indicativo claro no inquérito policial a respeito disso. E ele também se negando a responder aos questionamentos da autoridade policial, também não há como comprovar. Como mais uma vez eu digo, tudo leva a crer nesse momento das investigações que ele não planejou o crime e que realmente foi um homicídio de ocasião motivado pela traição que ele verificou naquele momento. É claro que isso não justifica a sua conduta, mas a apresentação dele na delegacia e todas as outras circunstâncias que apontam para ele como sendo autor do homicídio já estão coletadas e, ao que tudo indica, realmente foi um crime de natureza passional. Ele se feriu? Sim, ele está machucado em uma das mãos, na mão direita, provavelmente a mão que ele utilizou para desferir as facadas. Ele já foi encaminhado ao IML e ali no IML deverá ser feito também um laudo a respeito dessas lesões que ele sofreu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.